te amamos, Senhor, e que nada vai nos separar de ti. Te amamos, Senhor. Eu te amo, ó Senhor, de todo coração. Meu refúgio, protetor, a minha salvação. Eu te amo, ó Senhor, de todo coração. A minha salvação, a única razão do meu louvor, debaixo de tuas asas sempre estarei. Nem a morte, nem a vida, a minha salvação.